Edilson Farias. Ai, se você é corno, filho de puta ou viado, vão dançar um forró, oi, na casa do caralho. Na casa do caralho, na casa do caralho. Ladrão e maconheiro, também tu que é tarado. Mulher, menina, moça, cabra, sábio e otário. Se tu é preguiçoso, também tá desempregado. Tem vaga pra vocês, ô, na casa do caralho. Na casa do caralho, na casa do caralho. Ô, casa miserável, menino. Cachaça importada feita na casa do diabo. Tu bebe, fica doido ou então abestalhado. Tira gosto de pica, buceta ou currapado. Você come na hora, na casa do caralho. Na casa do caralho, na casa do caralho. Bota um cu pra mim aí, menino. Eu quero um cu. Concurso do triquito que for mais arreganhado. O fusão mais gostoso sem ser muito afolosado. O peito mais bonito que ninguém tenha chupado. Concorre que tu ganha na casa do caralho. Na casa do caralho, na casa do caralho. Campina grande em peso também tá do nosso lado. Tem muita gente boa, tem também cabra safado. Agora vou embora que eu já tô ficando magro. De tanto fazer festa na casa do caralho. Na casa do caralho, na casa do caralho.